0 degrees, 0 far knots. Roger, clear to land, runway 10, go 1604. Ok, ciente. Completa aproximação, torre 118, meia dúzia. Só 8 meia, tá bom. Logo. O 3662, sem condição de decolagem imediata. Afirmativo, São 3662. São 3662, ali mantém agilizando as manobras. Afirmativo, agilizar ali e mantém, São 3662. Rio, Xané 3113, boa noite. Gente, o Xané 6313, continue a aproximação, aguarde a pista livre, informe as voz da TAM para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. Reporte baixado e travado. Certo. Four, they're grounded at 52, call 1-2-1-9, alpha 6. 1-2-1-9, 1-6-0-4. 6748, ingresso a Juliette, portão número 5, agilizando, por gentileza. Juliette, estamos no meio. Qual o metro estamos no ground, go 1-6-0-4. Go 1604, taxi via Alpha, hold short, taxiway Juliet. Alpha, hold short, Juliet, 1604. Para o taxi acelera 6310-98 a bordo do 1340 Terra Natal. Foi, favor, chame a 6310. Gente, a chame a 6310, o vento para cheque variável 2 nós, aguarde pista livre. Ponto espera da pista 1-0, vem de Alfa no ponto espera torre 1-8, decimal 612, que negar 1-0-7, agilizando o táxi por gentileza para deixar livre a entrada para o Webjet na Juliette. Agilizando 63-1-0. 6748, após a passagem da aeronave da Oceania com pintura da Avianca, autorizado o ingresso via Juliette, seu portão número 5. Portão número 5, né? 1-2-0-8-0. 208, boa noite. Flores Salvador, boa noite, Santos 3662, decolona, tu escutado. Santos 3662, boa noite, contato radar sob vigilância, direto Puca. Direto Puca, 3662. Controle. Prossiga. Autorizado ZIPAR, restrito nível 350 inicialmente. Pode ser o final 350. Ok, ciente, eu estou informando o centro quando você tiver contato com ele, se você tem 350, não, direto ZIPAR, 3662. 662, ZIPAR, na proa, número 35, obrigado. Uno Correction, go 1604, you're clear to enter via Juliet, your gate number 2. Taxi Juliet, gate 02, 1604. O Chané 6310, a linha e decola pista 10, vento calmo. Livre decolagem, o Chané 6310. O Chané 6310, livrou a pista. 6310, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette. Chané 6310, ingresso a Juliette, seu portão 04. Chané 6310, decolou 58, controle 1208. 308, boa noite, Chané 6310. Controle Salvador, boa noite, Chané 6310, na sequência. Chané 6310, contato radar, suba para nível 350 na saída Puca. Sim, para o 350 na saída Puca, 6310. 62, chame centro Recife, 126 decimal, 85 alterno, 125 decimal, 45. 36852545, boa noite, bom fim de semana. Realmente, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4209, cruzo 240 para o 1160. Azul 4209, adicione a identificação, prossiga via chegada Bonf para 2000 pés, o Kennedal no 017. Para 2000 pés, via 1017, chegada Bonf, azul 4209. Aproximadamente, escutando para o Romeu Fox 0180, o Oxenero 6310. Afirmativo, aguarde o Oxenero 6310. Obrigado, aguardo o 6310. Xenemé 310 autorizado, Prado Romeu Foxtrot 018. Obrigado, Romeu Foxtrot 018, 6310. Xenemé 310, chame o centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, boa noite, Xenemé 310. Rondônia, boa noite, web 6747, portão 5, quando possível, copia Guarulhos. 6747 Guarulhos, 360 nível, via Pesulu no meio, decola pista no 0 para a direita, saída da El Leda, bridge, controle 120.8, assina 5140. Que só confirmar a frequência do controle para o 6747? Afirmos, 120.8. Então, autorizado, 360 para Guarulhos, a saída da El Leda, bridge. Está correto, reporta pronto, puxa, 6747. Vai reportar com a pronta, Q2-09 autorizado, sinal ILS X-Way pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray down 0, reporta no estabilizado localizador, Q2-09. estabilizou no ILS, azul 4209. Azul 4209, chame Torres, Salvador em 1 minuto, decimal 6. 118.6, azul 4209. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, está na final, estabilizado no ILS. Azul 4209, vento 290 graus, 029, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, confirme o vento, por gentileza. 290 graus, 029. Ciente, grato, autorizado pouso, azul 4209. E é o 604. 370 Fortaleza, autorizado, via peso 19, decola pistão 0, curva esquerda, saída Momo, transição Frode. Controle 120 decimal 8, aciona 5131. Port 3305, body arrival, passing flight 180, come down, flight 150. 3305, Scarcadente, clear, body arrival to 2000 feet, altimeter 7017. Clear, descent 2000 feet, Canadian 07, body arrival, 3305. Confirmando apenas a saída, saída Momo. E a transição Frote, eu passo para o Spec, você não vou no mesa 4. Momo Frote, obrigado. Can you repeat 10-3-3-0-5? Okay, requesting Henny, India Tango Alpha Papa, ETAP, 10-3-3-0-5. Okay, ETAP, intersection, you clear to fly direct, 10-3-3-0-5. India Henny, ETAP, 10-3-3-0-5.